Seção 7 de Iracema. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Iracema, de José de Alencar. 30. Iracema cuidou que o seio rompia-se e buscou a margem do rio onde crescia o coqueiro. Estreitou-se com a haste da palmeira. A dor lacerou suas entranhas, porém logo o choro infantil inundou todo o seu ser de júbilo. A jovem mãe, orgulhosa de tanta ventura, tomou o tenro filho nos braços e com ele arrojou-se às águas límpidas do rio. Depois suspendeu-o à teta mimosa. Seus olhos então o envolviam de tristeza e amor. Tu és Moacir, o nascido de meu sofrimento. A ará, pousada no olho do coqueiro, repetiu Moacir. E desde então a ave amiga em seu canto unia ao nome da mãe o nome do filho. O inocente dormia. Iracema suspirava. A jati fabrica o mel no tronco cheiroso do sassafrás. Toda a lua das flores voa de ramo em ramo, colhendo o suco para encher os favos. Mas ela não prova sua doçura, porque a irara devora em uma noite toda a colmeia. Tua mãe também, filho de minha angústia, não beberá em teus lábios o mel do sorriso. A jovem mãe passou aos ombros a larga faixa de macio algodão que fabricara para trazer o filho sempre unido ao flanco. E seguiu pela areia o rastro do esposo, que a três sóis partira. Ela caminhava docemente para não despertar a criancinha, adormecida como o passarinho sob a asa materna. Quando chegou junto ao grande morro das areias, viu que o rastro de Martim e Poti seguia ao longo da praia e adivinhou que eles eram partidos para a guerra. Seu coração suspirou, mas seus olhos secos buscaram o semblante do filho. Volve o rosto para o Mocoribe. Tu és o morro da alegria, mas para Iracema tu não tens senão tristeza. Tornando, a recente mãe pousou a criança, sempre dormida na rede de seu pai, viúva e solitária em meio da cabana. Ela deitou-se ao chão, na esteira onde repousava, desde que os braços do esposo se não tinham mais aberto para recebê-la. A luz da manhã estrava pela cabana e Iracema viu entrar com ela a sombra de um guerreiro. Caubi estava em pé na porta. A esposa de Martim ergueu-se de um ímpeto e saltou avante para proteger o filho. Seu irmão levantou da rede a ela uns olhos tristes e falou com a voz ainda mais triste. Não foi a vingança que arrancou o guerreiro Caubi aos campos dos Tabajaras. Ele já perdoou. Foi a vontade de ver Iracema que trouxe consigo toda a sua alegria. Então bem-vindo seja o guerreiro Caubi na cabana de seu irmão, respondeu a esposa, abraçando-o. O nascido de teu seio dorme nesta rede. Os olhos de Caubi gostariam de vê-lo. Iracema abriu a franja de penas e mostrou o lindo semblante da criança. Caubi, depois que o contemplou por muito tempo, entre risos, disse: Ele chupou tua alma. E beijou nos olhos da jovem mãe a imagem da criança, que não se animava a tocar com receio de ofender. A voz trêmula da filha ressoou. Ainda vive Araquém sobre a terra? Pena ainda. Depois que tu o deixaste, sua cabeça vergou para o peito e não se ergueu mais. Diz-lhe que Iracema é morta já, para que ele se console. A irmã de Caubi preparou a refeição para o guerreiro e armou no copiar a rede da hospitalidade para que ele repousasse das fadigas da jornada. quando o viajante satisfez o apetite, ergueu-se com estas palavras: diz onde está teu esposo e meu irmão, para que o guerreiro Caubi lhe dê o abraço da amizade. Os lábios suspirosos da mísera esposa se moveram como as pétalas do cacto que um sopro amarrota, e ficaram mudos. Mas as lágrimas debulharam dos olhos e caíram em bagas. O rosto de Caubi anuviou-se. Teu irmão pensava que a tristeza ficara nos campos que abandonaste, porque contigo trouxeste todo o riso dos que te amavam. Iracema secou os olhos. O esposo de Iracema partiu com o guerreiro Poti para as praias do Acaraú. Antes que três sóis tenham alumiado a terra, ele voltará, e com ele a alegria à alma da esposa. O guerreiro Caubi o espera para saber o que ele fez do sorriso que morava em teus lábios. A voz do tabajara enrouquecera. Seu passo inquieto volveu a esmo pela cabana. 31. Iracema cantava docemente, embalando a rede para acalentar o filho. A areia da praia crepitou sob o pé forte e rijo do guerreiro tabajara, que vinha das bordas do mar depois da abundante pesca. A jovem mãe cruzou as franjas da rede, para que as moscas não inquietassem o filho acalentado, e foi ao encontro do irmão. Caubi vai tornar às montanhas dos tabajaras, disse ela com brandura. O guerreiro anuviou-se. Tu despedes teu irmão da cabana para que ele não veja a tristeza que a enche. Araquém teve muitos filhos em sua mocidade. Uns a guerra levou e morreram como valentes. Outros escolheram uma esposa e geraram, por sua vez, numerosa prole. Filhos de sua velhice, Araquém só teve dois. Iracema é para ele como a rola que o caçador tirou do ninho. Só resta o guerreiro Caubi ao velho pajé para suster seu corpo vergado e guiar seu passo trêmulo. Caubi partirá quando a sombra deixar o rosto de Iracema. Como vive a estrela da noite, vive Iracema em sua tristeza. Só os olhos do esposo podem apagar a sombra em seu rosto. Parte, para que eles não se turvem com tua vista. Teu irmão parte para agradar tua vontade, mas ele voltará todas as vezes que o cajueiro florescer para sentir em seu coração o filho de teu ventre. Entrou na cabana. Iracema tirou da rede a criança. E ambos, mãe e filho, palpitaram sobre o peito do guerreiro tabajara. Depois, Caubi passou a porta e sumiu-se entre as árvores. Iracema, arrastando o passo trêmulo, o acompanhou de longe até que o perdeu de vista na orla da mata. Aí parou. Quando o grito da jandaia de envolta com o choro infantil a chamou à cabana, a areia fria onde esteve sentada guardou o segredo do pranto que embebera. A jovem mãe suspendeu o filho à teta, mas a boca infantil não emudeceu. O leite escasso não apojava o peito. O sangue da infeliz diluía-se todo nas lágrimas incessantes que não estancavam dos olhos. Nenhum chegava aos seios, onde se forma o primeiro licor da vida. Ela dissolveu a alva carimã e preparou ao fogo o mingau para nutrir o filho. Quando o sol dourou a crista dos montes, partiu para a mata, levando ao colo a criança adormecida. Na espessura do bosque está o leito da irara ausente. Os tenros cachorrinhos gruem enrolando-se uns sobre os outros. A formosa tabajara aproxima-se de manso. Prepara para o filho um berço da macia rama do maracujá e senta-se perto. Põe num regaço, um por um, os filhos da irara. Eles abandonam os seios mimosos, cuja teta rubra com a pitanga ungiu do mel da abelha. Os cachorrinhos famintos precipitam gulosos e sugam os peitos avaros de leite. Iracema curte dor como nunca sentiu. Parece que lhe exaurem a vida, mas os seios vão se entumecendo. Apojaram afinal, e o leite, ainda rubro do sangue de que se formou, esguicha. A feliz mãe arroja de si os cachorrinhos e, cheia de júbilo, mata a fome ao filho. Ele é agora duas vezes filho de sua dor, nascido dela e também nutrido. A filha de Araquém sentiu afinal que suas veias se estancavam. E, contudo, o lábio amargo de tristeza recusava o alimento que devia restaurar-lhe as forças. O gemido e o suspiro tinham crestado com o sorriso o sabor em sua boca formosa. 32. Descamba o sol. Japi sai do mato e corre para a porta da cabana. Iracema, sentada com o filho no colo, banha-se nos raios do sol e sente o frio arrepiar-lhe o corpo. Vendo o animal, fiel mensageiro do esposo, a esperança reanimou seu coração. Quis erguer-se para ir ao encontro de seu guerreiro senhor, mas os membros débeis se recusaram à sua vontade. Caiu desfalecida contra o esteio. Japi lambia-lhe a mão desfalecida e pulava travesso para fazer sorrir a criança, soltando uns doces latidos de prazer. Por vezes, afastava-se para correr até a orla da mata e latir chamando o senhor. Logo, tornava à cabana para festejar a mãe e o filho. Por esse tempo, pisava Martim os campos amarelos do Tauape. Seu irmão Poti, o inseparável, caminhava a seu lado. 8 luas havia que ele deixara as praias da Jacarecanga. Depois de vencidos os Guaraciabas na Baía dos Papagaios, o guerreiro cristão quis partir para as margens do Mearim, onde habitava o bárbaro aliado dos Tupinambás. Poti e seus guerreiros o acompanharam. Depois que transpuseram o braço corrente do mar que vem da Serra de Tanatinga e banha as várzeas onde se pesca o piau, viram enfim as praias do Mearim e a velha taba do bárbaro Tapuia. A raça dos cabelos do sol cada vez ganhava mais a amizade dos Tupinambás. Crescia o número dos guerreiros brancos que já tinham levantado na ilha a grande Taoca para despedir o raio. Quando Martim viu o que desejava, tornou aos campos da Porangaba, que ele agora trilha. Já ouve o ronco do mar nas praias do Mocoribe. Já lhe bafeja o rosto o sopro vivo das vagas do oceano. Quanto mais seu passo o aproxima da cabana, mais lento se torna e pesado. Tem medo de chegar, e sente que sua alma vai sofrer quando os olhos tristes e magoados da esposa entrarem nela. Há muito que a palavra desertou seu lábio seco. O amigo respeita este silêncio, que ele bem entende. É o silêncio do rio quando passa nos lugares profundos e sombrios. Tanto que os dois guerreiros tocaram as margens do rio, ouviram o latir do cão que os chamava e o grito da ará que se lamentava. Estavam muito próximos à cabana, apenas oculta por uma língua de mato. O cristão parou, calcando a mão no peito para sofrear o coração, que saltava como o poraquê. O latido de Japi é de alegria, disse o chefe. Porque chegou, mas a voz da jandaia é de tristeza. Achará o guerreiro ausente a paz no seio da esposa solitária, ou terá a saudade matada em suas entranhas o fruto do amor? O cristão moveu o passo vacilante. De repente, entre os ramos das árvores, seus olhos viram, sentada à porta da cabana, Iracema com o filho no regaço e o cão a brincar. Seu coração o arrastou de um ímpeto e toda a alma lhe estalou nos lábios. Iracema! A triste esposa e mãe só abriu os olhos ouvindo a voz amada. Com um esforço grande, pôde erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai, que o olhava estático em seu amor. Recebe o filho de teu sangue. Chegastes a tempo. meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Pousando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu como a jetica se lhe arrancam o bulbo. O esposo viu então como a dor tinha murchado seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nela, como o perfume na flor caída do manacá. Iracema não se ergueu mais da rede onde a pousaram os aflitos braços de Martim. O terno esposo, em que o amor renascera com o júbilo paterno, a cercou de carícias que encheram sua alma de alegria, mas não a puderam tornar à vida. O estame de sua flor se rompera. Enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amaste. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é tua voz que fala entre seus cabelos. O lábio emudeceu para sempre. O último lampejo despediu-se dos olhos baços. Poti amparou o irmão em sua grande dor. Martim sentiu quando um amigo verdadeiro é precioso na desventura. É como o outeiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do ubiratã quando o broca o cupim. O camucim recebeu o corpo de Iracema, embebido de resinas odoríferas, e foi enterrado ao pé do coqueiro, à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-o no jazigo de sua esposa. A jandaia pousada no olho da palmeira repetia tristemente: Iracema! Desde então, os guerreiros pitiguaras, que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga, se afastavam, com a alma cheia de tristeza, do coqueiro onde cantava a jandaia. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará, o rio onde crescia o coqueiro e os campos onde serpeja o rio. 33. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Poti com seus guerreiros esperava na margem do rio. O cristão lhe prometera voltar. Todas as manhãs subia ao Morro das Areias e volvia os olhos ao mar a ver se branqueava ao longe a vela amiga. Afinal, volta Martim de novo às terras, que foram de sua felicidade e são agora de amarga saudade. Quando seu pé sentiu o calor das brancas areias, derramou-se por todo o seu ser um fogo ardente que lhe requeimou o coração. Era o fogo das recordações acesas. A chama só aplacou quando ele tocou a terra onde dormia sua esposa, porque nesse instante seu coração transudou, como o tronco do jataí nos ardentes calores, e refrescou sua pena de lágrimas abundantes. Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco para fundar com ele a Mairi dos cristãos. Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho. Não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco, por isso que estivessem ambos um só Deus, como tinham um só coração. Ele recebeu com o batismo o nome do santo, cujo era o dia, e o do rei, a quem ia servir, e sobre os dois o seu, na língua dos novos irmãos. Sua fama cresceu, e ainda hoje é o orgulho da terra, onde ele viu a luz primeiro. A Mairi que Martim ergueira à margem do rio, nas praias do Ceará, medrou. A palavra do Deus verdadeiro germinou na terra selvagem, e o bronze sagrado ressoou nos vales onde rugia o maracá. Jacaúna veio habitar nos campos da Porangaba para estar perto de seu amigo branco. Camarão assentou a taba de seus guerreiros nas margens da Mocejana. Tempo depois, quando veio Albuquerque, o grande chefe dos guerreiros brancos, Martim e Camarão partiram para as margens do Mearim a castigar o feroz Tupinambá e expulsar o branco Tapuia. Era sempre com emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz e as verdes folhas a cuja sombra dormia a formosa Tabajara. Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a agra saudade. As jandaias cantavam ainda no olho do coqueiro, mas não repetiam já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Fim da seção 7. Gravado por Rogério Maciel.